2. O Bárbaro das Colinas. Chundarshan, governador de Peshkauri, largou a pena dourada e olhou com cuidado para o que escrevera no pergaminho que portava seu selo oficial. Ele era governante de Peshkauri há tanto tempo apenas porque pesava cada palavra, falada ou escrita. Perigo requer cautela e somente um homem desconfiado vive o bastante naquele país selvagem, onde as quentes planícies vendianas encontram os penhascos e melianos. Uma hora de cavalgada para oeste ou norte, e qualquer pessoa cruzaria a fronteira e estaria entre as colinas onde os homens viviam pela lei da lâmina. O governador estava sozinho no quarto, sentado à sua mesa de ébano esculpida e incrustada com ornamentos. Pela larga janela, aberta para refrescar, ele podia ver um quadrado da noite e meliana azulada, pontilhado por grandes estrelas brancas. Um parapeito adjacente formava uma linha escura e ameias e canhoneiras mais distantes eram vagamente divisadas à luminosidade fraca das estrelas. A fortaleza do governador era robusta, situada fora das paredes da cidade que ela guardava. A brisa que balançava as tapeçarias na parede trazia barulhos esvaídos das ruas de Peshkauri, trechos ocasionais de tristes canções ou o toque de uma cítara. Ele leu o que tinha escrito bem devagar, com a mão aberta fazendo sombra aos olhos diante das lamparinas de bronze, os lábios movendo-se. Distraído, enquanto lia, escutou o barulho de cascos de cavalos fora do barbacan, o afiado estacato dos guardas intimando quem vinha. O governador não prestou atenção, concentrado na carta. Esta era endereçada ao Wazan de Vendia, a corte real de Ayodhya, e dizia o seguinte após as tradicionais saudações. Que Vossa Excelência saiba que cumpri fielmente as vossas exigências. Os 7 criminosos montanheses estão bem guardados em suas celas e eu várias vezes enviei a notícia para as colinas pedindo que seu chefe venha pessoalmente para barganhar a soltura deles. Mas ele não se manifestou, exceto enviando palavras que diziam que, a não ser que eles sejam soltos, irá queimar Peshkauri e cobrir sua cela com minha pele, pedindo pela indulgência de Vossa Excelência. Isto ele é bem capaz de tentar, e eu tripliquei o número de guardas lanceiros. O homem não é nativo do Gulistão. Não posso prever com certeza seu próximo movimento, mas uma vez que é o desejo da divina... De repente, ele estava fora da cadeira de marfim e com os pés voltados para a porta arqueada, tudo em um instante. Buscou a espada curva que estava enfiada em sua bainha ornada sobre a mesa e só então checou a movimentação que ocorria diante de si. Era uma mulher que havia entrado sem ser anunciada, cujo manto fino não escondia as ricas vestes sob ele, não mais do que estas escondiam a beleza e maleabilidade de sua figura alta e delgada. Um véu transparente caía sobre seus seios, apoiado por um vestido flutuante que partia da cabeça atado por uma trança tripla de ouro adornada com um crescente dourado. Seus olhos escuros consideraram o atordoado governador por debaixo do véu, e com um gesto imperial de sua mão alva, ela descobriu a face. — Divina! O governador caiu de joelhos diante dela, surpreso e confuso, de algum modo estragando a imponência de sua reverência. Com um gesto, ela indicou que se levantasse, e ele apressou-se em conduzi-la até a cadeira de marfim, todo o tempo curvando-se até a altura do cinturão. Mas suas primeiras palavras foram de reprovação. — Majestade, isso não foi prudente! A fronteira é instável. Os ataques das colinas são incessantes. A senhora veio com uma grande escolta? Uma ampla comitiva me seguiu desde Peshkauri, respondeu. Alojei meu pessoal lá em uma estalagem e vim até o forte com minha criada, Jitara. Chundarshan grunhiu de horror. Divina, a senhora não entende o perigo? A uma hora de cavalgada deste ponto, as colinas estão infestadas de bárbaros que fazem do assassinato e da rapina uma profissão. Mulheres foram roubadas e homens apunhalados entre o forte e a cidade. Peshkauri não é como as províncias do sul. Mas eu estou aqui e ilesa. Ela o interrompeu com um traço de impaciência. Mostrei meu anel real para o guarda no portão e para aquele que fica do lado de fora de sua porta, e eles, sem me reconhecer, permitiram que eu não fosse anunciada. Supuseram que eu fosse uma mensageira secreta de Ayodhya. No entanto, não percamos tempo. Você não recebeu resposta do chefe dos bárbaros? Nenhuma, salvo ameaças e maldições, divina. Ele é prudente e desconfiado. Acha que é uma arapuca, e talvez não devêssemos culpá-lo por isso. Os kshatriyas nem sempre mantiveram suas palavras para com o povo das colinas. Ele precisa ser convencido, interrompeu Yasmina, e as juntas de suas mãos apertadas estavam ficando esbranquiçadas. Eu não entendo. O governador balançou a cabeça. Quando tive a chance de capturar esses 7 homens, reportei, como de costume, a prisão para o Wazan. E então, antes que pudesse enforcá-los, veio uma ordem para mantê-los vivos e me comunicar com seu chefe. Isto eu fiz, porém o homem permanece distante, como já disse. Esses homens são da tribo de Afghulis, mas ele é um estrangeiro do oeste e se chama Conan. Ameacei enforcá-los amanhã ao raiar do sol se ele não aparecer. Bom, exclamou Divina. Você fez bem. Vou lhe dizer por que dei tais ordens. Meu irmão... Ela vacilou, engasgando, e o governador curvou a cabeça com o costumeiro gesto de respeito por um soberano que partiu. O rei de Vendia foi destruído por magia, disse enfim. Devotarei minha vida à destruição dos assassinos dele. Antes de morrer, ele me deu uma pista e a segui. Li o livro de Skellos e conversei com eremitas inomináveis nas cavernas abaixo de Gelai. Descobri como e por quem ele foi destruído. Seus inimigos eram os profetas negros do Monte Imcha. Azura! Sussurrou Shunder-Shan, empalidecendo. Os olhos dela o atravessaram como uma faca. Você os teme? Quem não os teme, majestade? Suplicou. Eles são demônios negros que assombram as colinas inabitadas além de Zaibar, mas os sábios dizem que eles raramente interferem na vida dos mortais. Por que mataram meu irmão, eu não sei, ela respondeu. Mas jurei no altar de Azura que os destruirei. E preciso do auxílio de um homem de além fronteira. Um exército kshatriya jamais chegaria até Imcha. Sim, murmurou Shunder-Shan. Você fala a verdade. Seria luta a cada passo do caminho com homens peludos das fronteiras arremessando pedras de todas as alturas e nos emboscando com suas longas facas a cada vale. Os turanianos certa vez abriram caminho até os imelianos, mas quantos retornaram para Kuruzum? Poucos dos que escaparam das espadas dos kshatriyas após o rei e seu irmão derrotar as tropas deles no rio Jumda voltaram a ver Secunderan novamente. E ainda assim tenho de controlar homens além da fronteira, disse ela. Homens que conhecem o caminho até o Monte Imcha. Mas as tribos temem os profetas negros e fogem da montanha profana, emendou o governador. O chefe Conan os teme? Ela perguntou. Bem, quanto a isso, murmurou o governador, duvido que exista algo que aquele demônio tema. Foi o que me disseram. Portanto, Conan é o homem com quem preciso lidar. Ele deseja a libertação de seus 7 homens. Muito bem, o resgate deles serão as cabeças dos profetas negros. A voz dela arranhou de ódio conforme finalizou as últimas palavras e as mãos apertaram suas laterais. Ela parecia uma imagem de paixão encarnada enquanto permanecia com a cabeça alta e seu peito arfante. Outra vez o governador ajoelhou-se, pois parte de sua sabedoria era o conhecimento de que uma mulher em um estado emocional tempestuoso como aquele é tão perigosa quanto uma cobra cega a todos que estão ao seu redor. Seu desejo será cumprido, majestade. Então, conforme ela foi apresentando um aspecto mais calmo, ele se levantou e se aventurou a lançar uma palavra de aviso. Eu não posso prever qual será a atitude do chefe Conan. Os homens das tribos sempre são turbulentos e tenho motivos para acreditar que emissários turanianos os estão instigando para invadirem nossas fronteiras. Como sua majestade sabe, os turanianos estabeleceram-se em Secunderam e em outras cidades do norte, embora as tribos das colinas permaneçam inconquistadas. O rei Yezdigerd olha para o sul com ganância há bastante tempo e talvez busque ganhar por meio da traição o que não conseguiria pela força das armas. Já me ocorreu que Conan poderia muito bem ser um de seus espiões. Veremos, ela respondeu. Se ele amar seus seguidores, estará ao amanhecer nos portões para negociar. Passarei a noite na fortaleza. Vim disfarçada para Peshkauri e levei minha comitiva para uma pousada em vez do palácio. Além do meu pessoal, apenas você sabe de minha presença aqui. Irei levá-la até seus aposentos, majestade, disse o governador, e quando saíram do lado de fora, ele fez um gesto para o guerreiro que montava a guarda ali, e o homem o seguiu com lança erguida em saudação. A criada aguardava do lado de fora, velada como sua ama, e o grupo atravessou um amplo e arejado corredor, iluminado por tochas fumacentas, e chegou aos aposentos reservados para visitantes notáveis, generais e vice-reis em sua maior parte. Ninguém da família real jamais honrara a fortaleza antes. Chunder-Shan tinha uma sensação perturbadora de que o quarto não era adequado para uma personagem tão elevada como divina, e pensou que ela procurava fazer que ele se sentisse à vontade em sua presença. Ficou feliz quando ela o dispensou, e ele curvou-se antes de sair. Todos os servos do forte tinham sido convocados para servir a hóspede real, apesar de a identidade dela não ter sido divulgada, e ele deslocou um esquadrão de lanceiros para guardar as portas do quarto, entre eles o guerreiro que guardava a sua própria câmara. Em sua preocupação, esqueceu-se de substituir o homem. O governador não tinha se afastado muito quando Yasmina de repente se lembrou de mais uma coisa que gostaria de discutir com ele, mas esquecera até então. Tinha a ver com as ações passadas de Kerim Shah, um nobre do Iranistão, que residira em Peshkauri por um período antes de ir para a corte de Ayodhya. Uma vaga suspeita em relação ao homem havia sido despertada por um vislumbre dele em Peshkauri naquela noite. Ela se perguntou se ele a seguira desde Ayodhya. Sendo uma divina verdadeiramente notável, ela não mandou chamar o governador de novo, mas saiu sozinha pelo corredor com pressa em direção à câmara. Chunder-Shan, entrando em seu quarto, fechou a porta e voltou à mesa. Lá ele apanhou a carta que tinha escrito e a rasgou em pedaços. Mal tinha terminado quando escutou algo cair de leve sobre o parapeito adjacente da janela. Virou-se e viu uma figura agigantar-se brevemente contra as estrelas, e então um homem saltou com leveza para dentro do cômodo. A luz reluziu em um longo feixe de aço em suas mãos. Shh! Ele avisou. Não faça barulho ou enviarei um bajulador ao diabo. O homem impediu seu movimento, que ia em direção à espada sobre a mesa. Ele estava dentro do alcance da longa faca de Zaibar que brilhava no punho do intruso e sabia da velocidade desesperada de um homem das colinas. O invasor era alto, forte e flexível. Estava vestido como um montanhês, mas suas feições sombrias e os olhos azuis não combinavam com as vestes. Chunder-Shan nunca tinha visto um homem como aquele antes. Não era vindo do Oriente, mas algum bárbaro do Ocidente. No entanto, seu aspecto era tão indomável e formidável quanto qualquer um das tribos que assombravam as colinas do Gulistão. Você vem como um ladrão na noite? Comentou o governador recuperando parte de sua compostura, embora lembrasse que não havia guarda ao alcance de seu chamado. Ainda assim, o invasor não tinha como saber disso. Eu escalei um bastião, rosnou o outro. Um guarda meteu a cabeça por sobre a muralha a tempo de eu golpeá-lo com o cabo de minha faca. Você é Conan? Quem mais? Você enviou mensagens para as colinas dizendo que desejava que eu viesse e conversasse. Bem, por Krom, aqui estou. Afaste-se daquela mesa ou arrancarei suas tripas. Eu desejo apenas me sentar, respondeu o governador afundando com cuidado na cadeira de marfim que ele afastou da mesa. Conan movia-se irrequieto diante dele e olhava desconfiado para a porta, manuseando o fio da navalha de sua faca de três pés. Ele não caminhava como um afguli e era abruptamente direto quando o Oriente costuma ser sutil. Você tem sete dos meus homens, disse de repente. Recusou o resgate que ofereci. Que diabos você quer? Vamos discutir os termos, respondeu Chunder-Shan com cautela. Termos? Havia um timbre de perigo na voz raivosa dele. O que quer dizer? Não lhe ofereci ouro? Chunder-Shan riu. Ouro? Há mais ouro em Peshkauri do que você jamais viu? Você é um mentiroso, retorquiu Conan. Eu vi o suque dos ourives em Kuruzum. Bem, mais ouro do que um afguli jamais viu, emendou Chunder-Shan. E não passa de uma gota de todo o tesouro de Vendia. Por que nós desejaríamos ouro? Seria mais vantajoso se enforcássemos esses sete ladrões? Conan soltou uma praga sulfurosa e a longa lâmina estremeceu ante o aperto quando seus músculos surgiram como cordilheiras em seus braços. Vou partir sua cabeça como um melão maduro! Uma chama azul selvagem brilhou nos olhos do montanhês, mas Shundershan deu de ombros apesar de manter um olho no aço afiado. Você poderia me matar facilmente e escapar pela parede depois, mas isso não salvaria os 7 membros da tribo. Meus guardas os enforcariam, com certeza. E aqueles homens são alguns dos chefes entre os Afghulis. Eu sei, rosnou Conan. As tribos estão latindo como lobos em meus calcanhares porque não consegui a soltura deles. Diga-me com clareza o que você quer, porque, por Krom, se não tiver outra maneira, levantarei uma horda e a liderarei até os portões de Peshkauri. Olhando para o homem enquanto ele permanecia esquadrinhado, faca na mão e olhos queimando, Shundershan não duvidou de sua capacidade de fazê-lo. O governador não acreditava que qualquer horda de homens das colinas pudesse tomar Peshkauri, mas não desejava um país devastado. Há uma missão que você deve cumprir, disse escolhendo as palavras com tanto cuidado quanto se elas fossem navalhas. Existe... Conan se voltara, virando para encarar a porta naquele mesmo instante e os lábios rosnando. Seus ouvidos bárbaros tinham captado a rápida passada de chinelos suaves do lado de fora. No instante seguinte, a porta estava aberta e uma forma magra vestida com um manto de seda entrou apressada, fechando a porta e então congelou perante a visão do Homem das Colinas. Shundershan deu um salto para cima, seu coração pulando para fora da boca. — Divina! Ele gritou sem perceber, perdendo a cabeça por um momento por causa do susto. — Divina! Foi quase como um eco explosivo que saiu dos lábios do cimério. Shundershan percebeu que houve reconhecimento e uma chama intensa invadiu os ferozes olhos azuis. O governador berrou em desespero e apanhou sua espada, mas o montanhês moveu-se com a velocidade devastadora de um furacão. Ele pulou, nocauteou o governador, estatelando-o com um golpe selvagem com o punho da faca. Agarrou a espantada divina com seu braço musculoso e saltou para a janela. Shundershan, lutando de maneira frenética para se colocar em pé, viu o homem posar um instante no peitoril em meio à flutuação de saias de seda e membros brancos que era sua prisioneira real, e escutou um rosnado feroz e exultante. — Agora ouse enforcar meus homens! E em seguida, Conan saltou do parapeito e desapareceu. Um grito selvagem flutuou até os ouvidos do governador. — Guardas! Guardas! Desesperava-se, colocando-se de pé e correndo cambaleante até a porta. Ele a abriu e seguiu até o salão. Seus gritos ecoaram ao longo dos corredores, e guerreiros vieram correndo, boquiabertos ao verem-no segurando sua cabeça partida, jorrando sangue. — Chamem os lanceiros! — rugiu. — Houve um sequestro! Mesmo em seu frenesi, ele teve bom senso o suficiente para esconder toda a verdade. Parou no lugar ao escutar o súbito tamborilar de cascos do lado de fora, um grito enérgico e um brado selvagem de exultação bárbara. Seguido pelos guardas desnorteados, o governador correu para as escadas. No pátio do forte, uma força de lanceiros aguardava com seus cavalos selados, prontos para cavalgar. Shundershan guiou seu esquadrão em perseguição atrás do fugitivo, embora sua cabeça rodasse tanto que ele tinha de segurar a sela com ambas as mãos. Não divulgou a identidade da vítima, mas disse aos nobres que aquela que portava o anel real tinha sido levada pelo chefe dos Afghulis. O sequestrador estava fora de vista e audição, porém conheciam o caminho que ele tomaria para a estrada que leva direto à boca de Zaibar. Não havia lua, cabanas de camponeses apareciam turvas sob a luz das estrelas. Atrás deles, desaparecia o bastião austero do forte e as torres de Peshkauri. À sua frente, delineavam-se as paredes negras e melianas.